Às vezes me sinto preso dentro dessa atmosfera, como se eu tivesse vindo de outro planeta. Mas tudo se encaixa, se revela e se completa quando eu concentro as ideias na ponta da caneta. É um meteoro sonoro na terra, trilha sonora do crime, quintal dos criminosos onde tudo se define. Abre o olho, moleque, que isso não é Netflix, não é Matrix, é a praga do apocalipse. Rasgo o mapa do sucesso, já estamos no processo. Cada rima, cada verso já tem endereço certo. Mentes brilhantes nas ruas, convive com a solidão. Sendo esmagado por um monstro que não tem compaixão. A ingratidão é um vilão que permanece escondido atrás de um olhar maldoso, de um falso sorriso. Assim dizia as palavras de um sábio poeta. Crucificaram o filho do rei como falso profeta. E desde aquela época, tudo se consome, se constrói, se destrói pela maldade do homem. Quem se habilita a debater, coloca as cartas na mesa. Eu já matei meus sentimentos por legítima defesa. Sou réu, confesso, nesse processo atual, um peregrino clandestino do rap nacional. Simples como uma bomba relógio, sem medalha, sem troféu, só no psicológico. Senhor, tenha piedade desse pobre réu, que se perdeu num labirinto, dessa torre de Babel. Um anjo sem asa, quer voltar pra casa, abençoado. Já foi cicatrizado. Nosso sacrifício é herança do legado. A ansiedade não resolve seu futuro. Sentimentos de culpa não apagam seu passado. Eu prefiro perder tudo e começar do zero, pra não ter que assinar um passaporte pro inferno. Aqui na quebra todo dia a maldade te chama. Uns vão por dinheiro, outros por mulher e fama. É difícil resistir e seguir em frente. Eu tô ciente, infelizmente. Várias mentes doentes. O pai morreu de infarto, a mãe é faxineira, a filha engravidou e o filho tá na biqueira. Quem se identifica com essa realidade tá sobrevivendo às margens da sociedade. Senhor, pelo amor, meu coração não aguenta ter que assistir meu povo morrendo em câmera lenta. Eu peço por favor, abençoe nossa quebrada. O anjo sem asas quer voltar pra casa. Quer voltar pra casa, abençoado pelo.